Vamos tocar uma delas nova também. Vai tocar umas músicas do primeiro disco em inglês. Meio nonsense assim o negócio, mas vamos lá. Só dar um jeito na bateria aqui.